de ser bonito, há de ser. É Melodia FM, a educativa de Varginha, está trazendo o nosso Questão de Sensibilidade. Há de ser efêmero, há de ser pecado. E a Melodia FM, das 8 às 9 da noite, de segunda a sexta, sempre apresenta o nosso Questão de Sensibilidade, quando não tem uma programação especial esportiva ou alguma jornada oficial, já que é uma rádio da municipalidade. Mas, nesse caso, como eu sempre coloco, vocês podem acessar o programa do dia no endereço www.acasadapedra.com.br, onde também vocês terão programas passados, todos, desde o primeiro, com material extra disponibilizado pelo César, que aqui esteve conosco, que faz parte da Casa da Pedra. Casa da Pedra, que tem um trabalho muito vasto, muito amplo, sobre a questão da sensibilização. Aguardamos você nesse endereço. Há de ser, há de ser escândalo, há de ser relâmpago, ciclone. E a Melodia FM também pode ser acessada pela internet www.radios.com.br/Melodia FM, 24 horas por dia com a sua transmissão online. E eu, Renato Tavolieri Filho, com vocês aqui no Questão de Sensibilidade, que está trazendo conjuntos vocais brasileiros, continuando esse nosso percurso, completando o nosso projeto. Com mais 5 programas, nós terminamos o nosso projeto, que incluiu 15 programas de conjuntos vocais brasileiros. E vamos voltar hoje ao Quarteto em Si, mas um Quarteto em Si com um gosto diferente. Quarteto em Si em amigos, convidados especiais da primeira linha da música popular brasileira, como vocês verão. Tinha cá pra mim que agora sim eu vivi enfim o grande amor. Mentira, me atirei assim de trampolim, fui até o fim um amador. Oh, oh, oh. Passava o verão, água e pão dava o meu quinhão pro grande amor. Mentira, eu botava a mão no fogo então com meu coração de fiador. Oh, oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Fui muito fiel, comprei anel, botei no papel o grande amor. Mentira! Reservei hotel, sarapatel e lua de mel em Salvador. Oh, oh, oh. Fui rezar na Sé pra São José que eu levava fé no grande amor. Mentira! Fiz promessa até pro Xumaré de subir a pé o Redentor. Oh, oh, oh. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira. Hoje eu tenho apenas uma pedra no meu peito. Exijo respeito, não sou mais um sonhador. Chego a mudar de calçada quando aparece uma flor e dou risada do grande amor. Mentira.

sua comida que você pagou pra mim. Meu último desejo, você não pode negar. Olha a chuva, olha a chuva, olha. arco-íris, vai pedir volta a ser rapaz. A menina que passou no ar era um menino que passou no ar e vai virar menina. Imagina, imagina, imagina. Imagina, imagina. Hoje à noite a gente se perder. Imagina, imagina. Hoje à noite de dor.

se farta de pão. Teus pés vão se encostar os instrumentos. Aprendi a respeitar tua prumada e desconfiar do teu silêncio. We are the ouvir a pulsação atravessada do que foi e o que será noutra existência. É assim como se a rocha dilatada concentração de tempo. Oh, oh, oh, oh, oh. É assim então, como uma música parada sobre uma montanha em movimento. Sobre uma montanha em movimento. We are, we are. Espero que vocês tenham gostado, porque sem dúvida foi uma apresentação muito rica em termos de convidados e sempre com a arte maior do quarteto em si. Essa escolha de conjuntos, é claro que ela obedece o meu critério pessoal. Não foi a intenção privilegiar estilos, mas sim escolher os mais significativos. Mas me baseando muito naquilo que o nosso programa enfatiza em relação à sensibilidade, aquilo que brota do sentir, do nosso sentir, é do meu sentir para o sentir de você, que me ouve e que é meu parceiro de sentimento. Porque se eu não sinto esse toque interno, então não é realmente uma questão de sensibilidade. Então, eu preciso partir daquilo que me toca à sensibilidade. E a minha escolha se baseou na minha lembrança da minha vida, nos vários anos em que eu convivi, porque a música acho que foi uma das primeiras paixões desde pequeno. Então, eu colecionei toda essa vivência e, portanto, é só abrir as asas da minha lembrança emocional, da minha lembrança sensível, e os grupos foram despontando. Aí fomos fazer a pesquisa e levantamos o material, preparamos o material e o trazemos para vocês. Continuamos amanhã com essa viagem. Grande abraço e até mais.